você é o açúcar do meu café. Você foi o capim que eu dava meu boi. Você será pra sempre, você vai ser a minha fome, a vontade de comer. Que é, galera? O açúcar do meu café, o capim que eu dava meu boi. Você será pra sempre, você vai ser a minha fome, a vontade de comer. Em cima, olha pro céu, meu amor. Tenha cuidado pra não tropeçar. Tropeça, topa, topa, fica comigo. Vem, bota fogo na minha fogueira. Vem, dança, forró, deixa de besteira. Amor, só presta aceso que nem brasa. Sou balão sem rumo. Vem! Nega, volte pra casa. É só um filé de assis alegria. E vai o nosso beijo, nosso abraço a todos os fã-clubes, cavalo de pau. Alô, galera! Beijos! Segura aí! Canta comigo, tá? Menina tá, essa menina. A galera sabe. Só vocês, mais uma vez. Essa menina tá, essa menina é. Essa menina tá, tá maravilha. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa galera é. Essa menina tá, tá, tá. Só o filé. Menina, coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Se um dia me perder, menina, coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Essa menina tá, essa menina é. Essa menina tá, tá, tá, tá um filé. Essa menina tá, essa assim. Menina é. Essa menina tá, tá bom demais. Só um filé. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar um dia eu caso com você. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar um dia eu caso com você. Segura, galera! Cavalo de pau. Pensei o Anderson Júnior. Agora o balão foi com você. Segura, galera! Alô, Fortaleza! Quando chove no sertão, o homem que é fazendeiro bate o rebenque na perna, dando as ordens ao vaqueiro. Acho bom rever o gado, solto o beiro, tabuleiro. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Um vaqueiro nordestino, tão sem peito encorajado. Grita, eita, tempo bom, meu patrão tá estribado. Na festa de apatação, mulher vaqueiro e patrão, vaquejar de sanfoneiro. Comissão que é boi na faixa, patrão quer ganhar taça. E a mulher só quer vaqueiro. Comissão que é boi na faixa, patrão quer ganhar taça. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Diz comigo! Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Tá bonito! Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Vai! Vaqueiro que não dá duro, vive duro o ano inteiro. Ei!